Eu continuo isso. Olhando pra ti. Porque o que eu enxergo é a beleza do teu espírito. Olhando nos teus olhos. Assim como eu enxergo a beleza do espírito de cada um. A beleza da criação. Estou sempre presente. Sempre. Em todos os processos. Em todos os momentos. Por mais que não me veja. Por mais que não nos veja. Nós estamos presentes, porque somos enviados pelo Pai, porque eu e o Criador somos um. Onde eu estou, Ele está, e onde cada um aqui está, Deus está. Chegará um momento que a humanidade, ela compreenderá o que é Deus, compreenderá quem é Deus. Estão no caminho. Estão no processo. Degrau. Eles vão caminhando, vão subindo, porque é seu destino, de toda a criação, ascender, uns demoram um pouco, mais, outros um pouco menos, uns se adiantam. Estamos em todos os processos. Compreendemos e entendemos as escolhas que os filhos fazem. Auxiliamos. Não intervemos em seus processos mediante suas escolhas. Mas auxiliamos cada filho mediante cada situação que o filho escolhe passar. Pensem que tudo está fora da programação. Em cada humanidade, em cada planeta, porque cada planeta compõe a sua humanidade. Eles também passam pela sua evolução. atinge patamares mais altos de uma forma um pouco mais acelerada. Outros demoram um pouco mais. E a Terra, por ser um planeta que foi preparado para abarcar muitas espécies de vidas, muitas humanidades, é natural que neste planeta, em dados momentos, para vocês, podem parecer que tudo está saindo do controle. Mas para Deus não. Para nós, tudo está acontecendo dentro do previsto, das análises realizadas por aqueles que foram responsáveis para trazer as humanidades para este planeta e por aqueles que foram responsáveis pela criação deste planeta. Até hoje, mas esse muito mais, ele será trazido de tempos em tempos, cada vez que a humanidade se prepara para um salto, dentro deste salto, muito mais conhecimentos serão trazidos. Como agora, a humanidade está sendo impulsionada para este salto. E muito está sendo trazido. Mediante aquilo que muitos, não todos, muitos estão preparados para alcançar. Entendam, meus irmãos. Quando dizemos ou falamos a respeito de hierarquia espiritual, não quer dizer que somos melhores do que um irmão que está numa hierarquia diferente da nossa. Respeitamos porque aquele irmão, na hierarquia, hierarquia, entendam que nada mais é do que funções. Uns terão funções de uma forma, assim como existe, para exemplificar, em uma escola, onde existem muitas séries, essa escola é uma unidade terrestre. E nessa escola, Existem muitos funcionários. Esses funcionários somos nós. Desde da pessoa que cuida do berçário, que tem a sua importância, ela não é melhor do que aquele que tem a função de diretor. A responsabilidade desse que tem a função de diretor, ela acaba sendo maior, não melhor, maior, porque ele acaba tendo a responsabilidade de coordenar a escola, gerir todos os funcionários, zelar pelo bem-estar de todos os funcionários, assim como o bem-estar dos alunos. Cada professor de cada série, eles são responsáveis por zelar por aquela série que foi entregue a seus cuidados. Mas isso também não quer dizer que ele não vá auxiliar um professor que está numa série, responsável por uma série abaixo da dele. Para se alcançar uma série, altas, com mais responsabilidade, requer preparo, estudo, dedicação, porque cada série ela tem seus desafios. Até o funcionário que é responsável pelo berçário, enfrenta o seu grau de dificuldade e precisa de apoio e de amparo daqueles que estão numa, responsáveis por uma série mais adiantada, por turmas de séries mais adiantadas. Assim é o plano espiritual. Não olhamos essa questão de hierarquia, porque aqui todos somos iguais. Respeitamos uns aos outros, auxiliamos e compreendemos. Desta forma, desta maneira, conseguimos auxiliar a humanidade, as muitas humanidades que estão no processo evolutivo deste planeta. De muitas das vezes auxiliarmos um espírito que está em processo evolutivo ascendente. Entendo bem o que eu digo. Processo evolutivo ascendente. Dele receber mais auxílio, mais apoio, mais amparo, não o torna melhor do que os outros. mas pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelo seu querer e pela sua vontade. Assim ele recebe. E assim se faz com cada um de vocês. Muito está sendo trazido. Muito mais será trazido. Como achar a sabedoria? Onde achar a sabedoria que vocês necessitam? Funcionário evolutivo de cada um de vocês. Onde está a sabedoria? Quem pode achar? Pois eu digo que todos podem achar. A sabedoria de Deus, ela não está limitada a livros, conhecimentos são importantes porque é o caminho. Mas a sabedoria de Deus, ela faz parte de cada um de vocês, porque vocês foram criados com sabedoria e pela sabedoria. Por isso que é dito, quem a pode achar? Porque só se acha a sabedoria quando se vivencia o processo de sabedoria. E o processo de sabedoria, ele é vivenciado através do conhecer a si mesmo. Como é dito o tempo todo, através dos vídeos desta casa, reforma íntima. Onde vocês podem encontrar a sabedoria de Deus. Quando é dito, prestem atenção nas mensagens que estão nas entrelinhas. Essas mensagens nas entrelinhas, elas só serão percebidas em espírito e em verdade. O que é a fé? Alguém sabe me dizer? O que é a fé? Não importa o que é dito, o que é escrito. ideologias, os conceitos. A fé é como a irmã disse, mediante suas vivências. E é o que cada um de vocês, mediante as suas vivências, entendem. O que é a fé? Vivencie-a. Assim, vocês entenderão e vocês escutarão as mensagens que os irmãos estão trazendo nas entrelinhas. Porque eles trazem através de um conhecimento. Um conhecimento que, se posso assim dizer, ele acaba sendo traduzido para a mente de vocês. Não é assim? Sim. Para que dessa forma vocês possam captar e possam entender um pouco do que é o plano espiritual. Mas é muito mais do que é passado para vocês dentro daquilo que o cérebro físico consegue interpretar, consegue captar. Quantas das vezes vocês não passaram por situações, experiências espirituais em que vocês não encontraram palavras para descrever as experiências, o que vocês vivenciaram espiritualmente? Não é assim? É exatamente assim. As palavras faltam. As emoções humanas encontram sua dificuldade para passar para os irmãos. Aquilo que é vivenciado no espiritual. Por isso falamos que ainda não foi trazida uma terça parte, nem a terça parte, porque temos que entender a limitação do cérebro, da mente, do corpo físico, da humanidade deste planeta. Algumas humanidades, nós temos uma facilidade, pois já não estarem em terceira dimensão, estarem em dimensões mais altas. Mas tudo faz parte de um processo. Muitos de vocês aqui são espíritos que vieram de outros planetas, porque não acompanharam a evolução de seus planetas. E estão aqui para dar continuidade na evolução de vocês, de seus espíritos. assim como muitos planetas passaram pelo mesmo processo, ou diferente, dependendo das escolhas da humanidade deste planeta, que vocês estão passando hoje, deram um salto. Alguns continuaram, outros precisaram mudar de casa, não como punição, mas como evolução. Entendam. Se vocês pudessem entender, a criação, os planos de Deus, a maravilha da evolução, aquilo que foi criado, vocês estariam além do que vocês estão agora. Nós compreendemos que pela miscigenação, vou usar esse termo, de raças, de seres neste planeta, com culturas diferentes, com vidas diferentes, com idiomas diferentes, com evoluções diferentes, entendemos todo o processo e as escolhas que são feitas. E por isso, estamos sempre a auxiliá-los. Me chamo Detsu. Costumo me apresentar como sabedoria. Ou vovó Catarina. É uma das roupagens que muitas das vezes me utilizo para trazer mensagens. Para trazer conhecimentos. Se vocês pudessem compreender e entender quando é dito e foi dito para vocês. Que eu, vocês, meu Criador, somos um. Muito além do entendimento, que vocês estão, nós compreendemos. Tudo bem, meus irmãos, todo o processo que vocês estão vivenciando e a Terra está vivenciando e irá vivenciar, não é castigo, é progresso, é evolução. Mediante a escolha que vocês fizeram relacionada a este planeta, que foi colocado em vossas mãos, para que vocês pudessem cuidar, zelar, evoluir, assim como foi colocada nas mãos. De seres que vocês não podem ver, mas que também fizeram uma escolha, como muitos de vocês encarnados estão fazendo. Uma escolha que apenas atrasa o progresso de vocês e o progresso dessa humanidade. Por isso, eu digo mais uma vez. Prestem atenção nas mensagens que são passadas e que estão nas entrelinhas, em espírito e em verdade. Voltem a este vídeo, assim como a muitos outros. Não é julgar. Analisar e reter o que é bom não é julgar, mas é analisar sem preconceito. O que é passado através das mensagens gera uma energia, emana uma energia. E qual é a energia que vocês estão sentindo através de cada mensagem que é passada? Lembrando que, como toda energia e a lei de sintonia, você sente, você vai captar a energia que você lembra. Como captar? Que é passada em uma mensagem, quando você emana na energia de julgamento. Esse é um dos ensinamentos que Jesus trouxe, vos deixou, e o que foi feito com ele. Assim como muitos outros ensinamentos que foram deixados para vós. E o que foi feito com eles? O que vocês fazem? Dia a dia, com estes ensinamentos e com a energia que é emanada através destes ensinamentos. Há muito muito mais para ser trazido. Muitas mensagens, muitos conhecimentos. Estamos aqui para vos auxiliar em seus processos. Até mesmo os irmãos que vivem em esferas inferiores e que têm a função de aplicar a justiça divina. Até eles estão aqui para vos auxiliar em seus processos. Entendam bem. Quando é dito vos auxiliar em seus processos, os processos que vocês escolhem. As escolhas, vocês serão auxiliados mediante suas escolhas. Hoje houve uma grande movimentação. Quando é dito, é falado e é explicado a respeito de caminho crístico ou consciência crística, pela humanidade, acaba sendo algo inalcançável. Pois Jesus veio mostrar quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio mostrar a vocês que esse caminho, ele pode ser alcançado por cada um de vós. Um caminho crístico. Porque como já foi orientado, a evolução quando é dito que vocês precisam alcançar, entender o que está nas entrelinhas, e até mesmo aquilo de conhecimento que foi trazido para vós, mesmo que tenha sido por diversas traduções ou interesses, mudado. Mas ainda assim, nós conseguimos fazer uso desses conhecimentos para que vocês tenham acesso à verdade. Jesus deixou esse caminho para vós. Ele disse: o que eu faço, vocês podem fazer. O que eu realizo, vocês podem realizar. E muito mais. Ele não disse isso no sentido físico, como muitos interpretam, mas no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido ético. Analisem, meus irmãos, em espírito e em verdade, aquilo que lhes é trazido. Essa é a minha mensagem. Agradeço a oportunidade. E antes que muitos perguntem o porquê de eu estar com as mãos voltadas para o instrumento que eu uso, o instrumento é médium. Como espírito, porque não posso usar a médium para ela mesma. Entendem? Graça de Deus seja convosco. Graças a Deus.